Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Aqui estamos nós para mais uma emissão deste programa que já vos habituou a discutir alguns assuntos, já vos habituou a refletir sobre alguns temas também, não é? E, portanto, é o que vamos fazer sem mais demoras nesta emissão do Imaginário 21. Vamos, talvez, abordar um tema que eu... Vamos com certeza abordar um tema que eu achei curioso e depois descobri alguma informação assim bem resumida e fácil de entender, como eu também gosto. Portanto, fui procurando e filtrando um bocadinho da informação e achei que este tema era fixe para tratar aqui. E não vou dizer já qual é, tenho que aguardar mais um bocadinho. Eu espero que tenha sido do vosso agrado o último programa, foi excelente. O Imaginário com o Joel teve bastante boas críticas, bastante audiência e, portanto, mesmo que seja através de tanto do comentário, do e-mail, do programa, qualquer coisa, deixem-me saber a vossa opinião, comentário nos programas que já estão exibidos no YouTube. Eu sei que prometi que ia fazer mais downloads, mas não, portanto, uploads, não downloads, uploads para o YouTube, mas não tem sido possível, não tenho tido tempo. E acho que esse projeto por agora está um pouco parado. Vou ver se consigo encaixar na minha, digamos que na minha agenda. Ver se consigo encaixar mais essa faceta deste projeto, porque eu acho, sobretudo, que ele merece. Que ele merece mais audiência e mais facilidade também na comunicação e também mais feedback da vossa parte, com os likes, com os comentários e tal. Mas, para já, vamos arrancar com este programa que é sobre... Será que digo? Não vou dizer já. Bem, vamos arrancar com o programa, vamos embora. É um programa que começa com uma faixa que eu gosto muito, que é Diolinda. Diolinda é um grupo português que eu gosto bastante de ouvir. Tem a Ana Bacalhau, que agora está a fazer um... projeto, digamos que a solo, e acho que está a fazer um excelente trabalho. Obviamente que, sendo ela a cara dos Diolinda, a evolução natural é que se deixe a banda e se faça um projeto a solo. Não sei se ela deixou de todo, mas pelo menos por agora com certeza. E esta versão deste tema, eu pus a versão do álbum. Há um álbum deles tem esta versão ao vivo, que é a Diolinda no Coliseu dos Queijos. Eu pus a outra, eu pus a do CD, mas eu gostava também que checassem essa, porque teve uma reação espetacular. Eu acho que toda a gente que já viu o vídeo sabe do que é que eu estou a falar. Ante esta banda portuguesa canta uma espécie de, não sei, aqui diz que é fado, mas pronto, sim, fado um bocadinho mais eletrónico, se é que isto se pode dizer sem ser um herege. E eu acho que vocês vão gostar bastante desta música, e linda parva que sou, e acho que é excelente mesmo para começar com uma mensagem bastante forte e bastante politizada nesta música, vocês vão ver quando a ouvirem. E o seguinte artista, ou a seguinte banda, neste caso, serão os Dama, O Que Lá Vai. O Que Lá Vai é um dos temas, um dos singles de lançamento do álbum Lado a Lado. Teve data de lançamento em 2017, é pop, obviamente. Uma baladazinha, uma espécie de uma canção de... vá, de desamor. E eu acho que, pronto, é no seguimento dos Diolinda. Saímos aqui começando com um trio assim mais meloso, E completando este trio está, obviamente, não sei porque é que disse obviamente, não é nada óbvio, ou seja, tão óbvio como outra coisa qualquer, mas tudo bem, pronto, obviamente, vou manter. Stick to your guns, vamos embora. Isto foi uma colaboração, eu não achei o álbum em que isto está, mas é de duas cantoras brasileiras, portanto uma dupla de cantoras brasileiras, Ana Vitória, e com o Diogo Pissarra. Gosto bastante do Diogo, canta muito bem, mas, e aqui, não é mas, e aqui está excelente, está bem acompanhado por estas duas vozes, e chama-se Trevo, não é? A canção chama-se Trevo Tu. Diogo Pissarra, leio o nome do homem que nasceu. Diogo Pissarra e Ana Vitória, ou Ana Vitória, uma vez que o tema é delas, o Diogo Pissarra. Eu espero que vocês gostem desta tríade de lusofonia, de música em português. Portanto, de Olinda, Parva que Sou, Os Dama com o Glavai e Trevo Tu, de Ana Vitória e Diogo Pissarra. Eu volto já a seguir e vocês voltem também, porque é fixe ter-vos aí. Até já. Sou da geração sem remuneração. E nem me incomoda esta condição. Que parva que eu sou. Está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Que parva que eu sou. E fico a pensar. Geração, casinha dos pais, se já tenho tudo, para que querer mais? Que parva que eu sou. Filhos, maridos, estou sempre a adiar. Geração, vou queixar-me para quê? Alguém bem pior do que eu na TV. Que parva que eu sou. Sou da geração, eu já não posso mais. Que esta situação dura tempo demais. E parvo eu não sou. E fico a pensar. Que mundo tão parvo. Para ser escravo preciso estudar. Não parvo para ser escravo, eu preciso.

Olá, sejam bem-vindos a mais uma parte do Imaginário 21, o vosso programa de domingo às 21h. Vocês já estão fartos de saber, mas eu nunca me farto de dizer e vocês nunca se fartam de clicar e nunca se fartam de fazer downloads. Vamos lá, pessoal, aumentar esses downloads aí de forma drástica. Vamos fazer o que vamos chegar a mais pessoas. É isso que é preciso. Partilhem com os vossos amigos, com os vossos inimigos, com a vossa avó, com a vossa sogra, com toda a gente, com o gato, com o cão, o periquito, tudo. Tudo a ouvir o Imaginário 21, domingo às 21h. Logicamente que este horário é o horário de Portugal continental. Menos uma hora nos Açores, mais uma hora em Madrid, mais duas em Paris. Não, Paris acho que é o mesmo, Madrid, não sei. Enfim, quer dizer, horas diferentes para todos os sítios do mundo. Mas o que interessa, e até porque nós estamos no meio do centro do mundo, o centro do universo, o centro de tudo, tudo se passa aqui em Portugal, estou a brincar. Bem, passa-se muita coisa que nós não queríamos que se passasse. Mas isso são assuntos para outro programa do Imaginário 21, que virá em breve também, já estou a prepará-lo. Vocês têm que ficar atentos, vocês fiquem à escuta, sempre comigo. O nome é Emanuel Almeirante. E eu vou estar com vocês durante este ano, pelo menos, acho que sim. Este ano, podemos já, esse contrato fica já firmado. Este ano estou aqui com vocês, está bem? Portanto, vamos abordar muitos temas ao longo destas 52 semanas, com uma ou outra interrupção, porque vocês sabem que eu faço isto amador, né? Portanto, sou radialista amador, apaixonado por aquilo que faço, mas, por vezes, a vida, o dever, chama-me e pronto, enfim. Bem, sem fatalismos e sem drama e com muito boa energia, vamos já continuar o nosso programa e vamos continuar com uma faixa de uns artistas portugueses. Portanto, eles já não lançavam um álbum há muito tempo e eu acho que, que são, é digno de colocar aqui, embora não seja exatamente o tipo de música que eu ouço. Mas isto também tem que ser feito para vocês, tem que ser feito para mim, obviamente, mas para vocês. E o tema chama-se Para Longe e são os anjos. Os anjos, sim senhora. E agora vão começar, ei, as anjos, ei, estás a pôr os anjos. Não, pronto. Porquê? Porque os anjos são da música pop aqui em Portugal, quem não sabe. E portanto, se marcaram muitas gerações. E esta música pop e estes cantores e estas pessoas eram assim um pouco, digamos que assim, mal vistas ou consideradas rascas. Mas eu não acho. Acho que eles são bastante bons músicos, têm os seus maneirismos, as suas maneiras de cantar, as suas maneiras de fazer, mas têm mérito. Têm mérito naquilo que conseguem, têm mérito na carreira que têm. E vocês, eu penso que vão gostar desta música, está muito bem conseguida, uma balada muito forte. E eu acho que vale a pena ouvir e por isso coloquei aqui para vocês. E enfim, se não quiserem, bem, o que é que eu hei de fazer, não é? Já está aqui e vocês vão ouvir Anjos Para Longe. E agora, outro conjunto... Portanto, neste não uma banda, mas um featuring, portanto, uma participação numa música do Dengás. Dengás, um rapper português que eu gosto bastante. E Carla Prata, que eu não, sinceramente eu não conhecia, mas que nem por isso deixou de me impressionar, ou talvez até por isso me tenha impressionado mais. Dengás e Carla Prata cantam só uma vibe e é uma música excelente que eu adorei. E resolvi, assim que eu ouvi, resolvi colocá-la aqui. Acho que sim, enfim. Acho que vocês vão gostar. Vão gostar. Eu não ouvi, nunca tinha ouvido a Carla Prata. E ela é uma cantora que tanto joga em dois mercados, portanto, os angolano e português. E, enfim, vocês têm que ouvir para acreditar no poder desta Carla Prata e na sua voz. Dengás, Carla Prata, só uma vibe. E não precisamos mais nada, precisamos só de uma vibe, só de uma boa vibe. E continuamos este trio maravilha com uma banda internacional, que agora a gente tem que ser bem internacionais. Ser banda internacional, vou dizer, olha, um single dos Maroon 5. O que? Quem? Os Maroon 5, exatamente. Aquela banda bastante conhecida. E é um álbum Red Pill Blues. Está em formato digital e a música é What Lovers Do, featuring SZA, SZA, como se diria em português, Maroon 5 and SZA estão a fazer esta música. Também achei uma música muito fixe. Normalmente ponho músicas aqui no programa que ouço e esta foi espetacular. Assim que a ouvi, também disse, olha, cá está uma boa música para pôr no meu programa e cá está ela porque, enfim, o programa é meu, eu decidi, está aqui e vocês vão ouvir. Portanto, este trio maravilha, Anjos para Longe e Dengas e Carla Prata vão cantar uma só vibe e What Lovers Do, de Maroon 5, o que é que vocês querem mais? Enfim, quer dizer, tudo é rap, pop, é internacional, é nacional, enfim, é tudo e mais alguma coisa. E vocês vão ouvir aqui no Imaginário 21, vocês vão ouvir, e já vos posso dizer, o tema do programa é sistemas de ensino, alguns exemplos de sistemas de ensino para nós diferenciarmos do sistema de ensino português ou brasileiro, falar aqui um bocadinho do nosso, mas falar sobretudo deste pessoal que faz este tipo de este, não sei, estes crânios que pensam estas novas formas de ensino, que eu acho que é uma excelente ideia, uma ideia que me foi dada pela minha irmã e que estávamos em conversa e eu disse-lhe, olha, vou colocar isto num dos próximos programas, vai ser já neste. Parabéns, Vânia, porta-te bem, não te estragues e obrigado pela ideia. Nós vamos discutir isso mais daqui a nada. Para já ficamos então com Anjos para Longe, de Engas, só uma vibe, featuring Carla Prata, e os Maroon 5 com What Lovers Do, featuring SZA. E vocês estão aqui no Imaginário 21 e vão ficar com certeza até à próxima parte. Eu volto já, voltem vocês também. Há uma estrela guia lá no ar e ela brilha sem parar. E eu só queria vê-la durar. E se ela um dia se apagar, nada fica, nada fica para lembrar. Por isso devíamos falar. Os dois sem gritar, tentar não discutir. Os dois a dormir, lado a lado sem nenhum de nós ir para longe. Há uma vida longa por viver, mas tu nunca queres saber. E assim vai acabar. Pensei a vida dizer: a tua falta faz doer. Por isso devíamos resolver. Os dois sem gritar, tentar não discutir. Os dois a dormir. Sem nenhum de nós ir para longe, para longe. tentar não discutir, os dois a dormir, lado a lado sem nenhum de nós ir. Mas de quem só quer que eu tenha um bom truque para tu convencer que tá tudo bem, porque vida vacilar entrar no meu mood. Sei que eras a melhor lá do teu hood. Combinação de cara e uma boa burra. De quem não acredita que isso não muda. Para mim já estás de cuecas e com bom horror. Dentro dessas quatro paredes, és tudo quatro com a almofada nos dentes. E fiquei porque eu sei que entendes que o teu nome nunca vai ser menos. Então, fuck that, tu nunca vais ser menos. Por isso vai dizer que isto é uma vibe de uma lifetime. Eu toquei quando disse que era one night. A verdade é que uma vibe nunca traz. Consigo, já não esqueço o que ia acontecendo naquela night. Mas tá tudo right. Foi quase, mas foi só uma vibe. Não sei se foi mais um erro. Não sei se quero ou não quero. Baby, relaxa, yeah. Foi só uma vibe. Adorei o meu trabalho não ser um fetish. E tu não virás uma bad bitch. Não temos nada a ver, não é triste. Então seja preconceito ou roupa 10 pis. Foi uma noite ao cash, bitch. Se não quiseres, então diz. Não me digas que não estavas cá, baby. Tu não és culpada. Não digas nada quando a vibe é fixe. Hey, fuck, eu não sei. Se foi só one night, maybe more one day. Se tu queres ser mãe, baby, ninguém tem. No business with us, cause foi só uma vibe. Não consigo, já não esqueço o que ia acontecendo naquela night. Mas tá tudo alright. Foi quase, mas foi só uma vibe. Não sei se foi mais um erro. Não sei se quero ou não quero. Baby, relaxa, yeah. Foi só uma vibe. Foi só uma vibe. Se é bom passar ou vás agora, pra encarar em cara agora. Tanta me diga, vou embora. Na boa, yeah. Se é pra passar ou vaza agora. Pra encarar, encara agora. Tanta me diga, vou embora. Na boa, ei. Foi só uma vibe. Não consigo, já não esqueço o que aconteceu naquela night. Mas tá tudo alright. Foi quase, mas foi só uma vibe. Não sei se foi mais um erro. Não sei se quero ou não quero. Baby, relaxa. Todos os canais, todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Say, say, say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. Olá, ouvinte, estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. I remember talking and drinking what we could find. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never try. But then, oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies and worship the Hollywood sign. She say, hey man, nice to meet you. They should take everyone last time. And I know, cause I found some fake love. Ooh, broke as a bottle of wine. Ooh, but drink with you all damn night. Ooh, not trying to trade up. Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, amen. Just say, just say, hey man, nice to meet you. I should take you one last time, and I know. Do you remember dancing? A party parties out in the yard. We would piss off the neighbors. They'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. A bottle of wine, ooh, a drink with you all damn night. Just take me anywhere. Take I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A team. I wanna be your end game, end game. Big reputation, big reputation. Ooh, you and me, we got big reputations. Ah, and you heard about me. Ooh, I got some big. I'm so stoked, I need a toast, we do the most. I'm in the ghost like I'm whipping the boat. I got a reputation, girl, that don't precede me. I won't call away whenever you need me. I'm on the G side, call to the A side. I got a bad word for solo, that's what they like. You love it, I love it too, cause you my type. You hold me down and I protect you with my life. I don't wanna touch you, I don't wanna be just another ex-love you don't wanna see. I don't wanna miss you, I don't wanna miss you like the other girls do. I don't wanna hurt you, I just wanna be drinking on the beach with you all over me. I know what they all say, I know what they all say. On both of my shoulders, reputation precedes me, and rumors I'm knee deep. The truth is, it's easier to ignore it. Believe me, even when we'd argue, we'd not do it for long. And you understand the good and bad end up in the song. For all your beautiful traits and the way you do it with these, for all my flaws, paranoia, and insecurities. I've made mistakes and made some choices that's hard to deny. After the storm, something was born on the 4th of July. I passed days with a fun. This end game is the one with four. On the tip of my tongue, I'll never say. I don't wanna touch you, I don't wanna be just another ex-love you don't wanna see. I don't wanna miss you, I don't wanna miss you like the other girls do. I don't wanna hurt you, I just wanna be drinking on the beach with you all over me. Reputation precedes me. They told you I'm crazy. I swear I don't love the drama. It loves me and I can't let you go. Your handprints on my soul.